corpo, arfiar e o arfar de um homem enfilado que vomita num banheiro são como uma entidade que presencia um assassinato pelo sacrifício por vaidade. O grito da parideira e do bebê que nasce, o primeiro ato, a vida se desencadeia. O Messias nasce da menina que já tem força para ser mãe, solteira, e olha seu bebê nos olhos. Vê o futuro dele em seu destino, que é seu filho montado num dragão, galopando entre as nuvens fúteis, destruindo a cidade com a força de um tufão. A menina descobre o fato de inúteis, pois ela estará bem morta. Interrompem-na, batendo a porta, atacando-lhe. Matarão para sequestrar a criança amada. Ela, com a fúria de um outro leão, que pelo caçador branco é dizimada, com guerra agonizando dentro de um trovão, acerta a Gaia e cai de quatro chorando, pois está doente, consentindo a sua doença, enquanto outros estão viajando e param para tomar um café em Floresta, como se o mundo fosse parar, com a paciência de Jó, e ter que aguardar. Mas ela sempre agirá. E eu pro mundo fico de guarda, vendo luz subirem e descerem, vendo sóis subirem e descerem, até vejo o mundo preto e branco. Mas sempre parto meu dia de ser, não me escondo, mas estou no meu canto. E o canto é improvável, queira ou não queira. Da fogueira das vaidades, sou o homem, seco o homem, ele destrói toda a cidade. E sobrevive quem tem sobrenome. Se sentem como deuses, tratam os outros como lixo. Nunca perdem nem as vezes. Esse é nosso lixo. De pessoas que sofrem por terem outros a sorrir. De palhaços depressivos, crianças viciadas. Às vezes o mundo não quer sentir, pois só aflora mais juventude transviada. Se todos os deuses gregos espancarem uma virgem, será igual a sequestrada que tem o apego do carrasco que ela levou para espinho. Não muda nada, é dourar quem te abate, quem te usa e depois te mata. É a síndrome da viúva negra. Lembro quando antes morava na mata, entre as chuvas grossas e o cheiro forte, fazia um ritual do bifurcar do rio. Agora a ferida era encruzilhada, se confundem as várias entidades que vagam entre os panos. Apesar da faca ainda ser de osso, o que muda é o motivo. O engraçado é que ainda rima, só que o sacrifício era por necessidade, agora sempre por vaidade, nunca por humildade. O bebê é mais que santo, mas nunca vai perceber. O mundo não vai deixar ser salvo por ele. E bem disso vai lhe ensinar a domar o dragão, que vai dizimar sua vida e salgar sua comida. É a sina. As nossas cidades tão doentes, tão feias, tão podres, que dá pena. Nós chamamos de bonito. Thank you. desconecte e aceite o passe. O cheiro da terra molhada, sinta. O cheiro da cidreira, capim e mão, sinta. A chuva no fim de verão, sinta. Esfregue a pele do mundo, sinta. Agradeça o passeio. Mas mesmo em sonhos, mas eu estive lá, eu toquei no chão, minha mente fez parte dela. E pesa, e peça, e peça, e peça sua permanência por lá. A magia em nossa volta. Silhueta figurada de fábrica, demarcada, registrada. olhar para nossa carne, esse ritual através da canção, é o nosso corpo em movimento, é a própria alma em manifesto. A guitarra distorcida, Link e sua ocarina, são vários encantos com o mesmo nome, cada música com seu papel, em cada papel a própria vida, cada parteira e o decorre, e a música em si te leva em dobro espacial. Agora uma doalã que está aqui na live, a borboleta em trânsito. Pare o trânsito, olha ele voando, uma borboleta, dessas que voam felizes, tão cheias de sonhos. Mas como é? Metal, cinza, é dura essa cidade. A borboleta coitada, deusa do acaso e do improvável, vai ser esmagada no trânsito, sendo metálico que passa. Dou alguns passos na minha solidão de pedestre, que se não abriu, abriu também no ar, o som de uma buzina apressada e a borboleta ali voando, porém com os motores ligados. Ai, que agonia! Fecha os olhos pro pior, aperta o passo cabisbaixo, triste fim da borboleta. E por um instante desses o coração não se aguenta. Olho pro lado, vejo a borboleta no alto, e acima dos carros e do chão, voando ao acaso uma extra da desarmonia do cimento, borracha e metal. Ai, de novo uma agonia, um caminhão se aproxima para esperançoso da calçada. Levante voo, minha amiga, e no instante do acontecimento, no limite do agora, o que ainda vem, o para-brisa chapado, vejo minha frágil deusa do acaso. Se não bastasse a morte da borboleta solitária, seu assassino era um caminhão de flores. Que ironia! A cidade que compra flores mortas não esquece de matar borboletas vivas.